paixão, vem na contramão, foi paixão. E as últimas considerações é que o Curupira pirou, o Curupira virou pirão, o Curupira pirou de paixão. É. O Curupira pirou, o Curupira virou pirão. Baby,